Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Online Music Contest. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está neste momento a ouvir a Rádio Antena Web. O concurso que lhes trago chama-se International Songwriting. Este é um concurso um pouquinho diferente dos outros que já lhe dei a conhecer nas emissões anteriores. É um concurso de música anual que tem como objetivo dar oportunidade a novos compositores de mostrarem o seu talento. Podem participar compositores amadores, profissionais e até músicos que estão convidados a participar. All My Love Is Gone é um dos temas que concorreu a esta competição online. Os Dava Frascas ficaram em terceiro lugar no ano de 2011 e é com eles que ficamos agora. Figure out the riddle, cause when he lied, my world was blown. I nearly died, yeah. O painel de jurados deste concurso é um dos mais prestigiados do mundo da música. É constituído pelos melhores compositores e assim os concorrentes têm a oportunidade de que as suas músicas sejam ouvidas pelas pessoas mais influentes do mundo da música. Portugal, na edição de 2011, conseguiu uma menção honrosa com o tema RGB dos The Gift. E para nos recordarmos da música, vamos ouvi-la agora. Thank you. I will hide you deep underground. Deep underground. If you want the top of the biggest tree, biggest tree. From there you can see the blue sea. There's no dance in the dark, let the fireworks start. Este concurso abrange todos os estilos musicais, por exemplo, jazz, rock, pop, country, dance e até mesmo música infantil e religiosa. Vamos já de seguida ouvir o tema One dos The Parlatones, que estão inseridos na categoria Vídeo Música e são finalistas da edição de 2013. This is called Honey Spiders. Honey Spiders. To live a life to me. Belly of a honeybee, fall in love with song when nature's beak spills out its melody. I lick honey, honey, I want more. I drink honey, well, honey, I drink it all. You say I tire of honey, honey. I won't tire it all. So lay me on this silver cross, painted by the morning frost. Pluck that songstress from the sky, whose melodies tantalize. Place those flowers on my eyes, so its perfume weeps into my. Smother that honey pot upon my mouth and inside my mouth. I lick honey, honey, I want more. Oh, I drink honey, honey, I drink it all. You say I'll tire of honey, honey, I won't tire it all. I swallow romance. Shucks, I nearly swallow romance. Deliver life to me in the belly of a Os 68 vencedores vão ter de dividir o prémio em dinheiro e ainda outros prémios. Contudo, podem beneficiar de uma campanha para promover as suas músicas. Megan Washington concorreu em 2010 com o tema Out to Tame Lions e ficou no segundo lugar do pódio. Espero que gostem da música que vamos ouvir agora. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Outros fatores que são importantes salientar são os critérios de avaliação. Dependendo da categoria, os temas são avaliados segundo a criatividade, a originalidade e a letra. A melodia, o arranjo e a harmonia em geral da canção também são tidos em conta. Como já referi, estes critérios de avaliação podem variar conforme as categorias e, por isso, em algumas delas existem critérios adicionais. Agora, vai ficar com a música Sympathetic Vibration dos The Raincoat Paper, que ficaram em terceiro lugar em 2010. Till the captain turns off the seatbelt sign. Red eye flight, but I never fell asleep last night. Everything's new and everything glows here brighter than TV. But I can taste it, I can touch it, I can feel my heart go oh, oh. Tenho de lhe dizer que já se encontram abertas as inscrições para a edição de 2013. As músicas devem ser enviadas até dia 15 de julho. Para acabar em grande e como forma de comemorar o Dia da Mulher, que foi na passada sexta-feira, ficamos com o tema Lipstick Wonder Woman, de Tyler Grant. We're rolling. All right, cut me off. Yep. One, I'm Já terminamos. Se assim a desejar, deixe os seus comentários em radioantenaweb.info ou na página oficial do Facebook da rádio. Até domingo!